Olá, minha gente. Estamos fazendo convite para que vocês participem do movimento interessante. Voluntários na política é algo novo. É algo que vem se somar aos velhos políticos, aqueles que fizeram a política sempre da mesma forma, da mesma maneira, e que não têm nos deixado muito satisfeitos. Porque precisamos, temos sede, temos fome de algo mais. Então, o que acontece? Voluntários na política estão para renovar, para inovar. Então, de que maneira nós estamos convidando vocês a participarem? Voluntários querem apenas o seu voto, não querem o salário de político. O salário de político estamos doando para projetos sociais e são muitas as ideias que a gente tem e queremos que vocês participem. De que maneira? Votando, dizendo sim aos voluntários que têm vocação, que estão sendo chamados. Que tem uma alegria imensa em fazer um trabalho diferente, propondo algo que nunca aconteceu. Vamos ser políticos. Isso vamos ser sim. Mas o que que acontece? Vamos ser mais que políticos. Vamos ser projetistas. Vamos ser engenheiros de uma nova vida. Vamos ser aqueles que pensam e dão ao povo aquilo que o povo quer. Vocês querem música? Bom, teremos música. Vocês querem artesanato, joalheria? Vocês querem usar a pedra dessa cidade? Bom, os voluntários vão dar isso para vocês. Então, o que acontece? A gente tem um projeto que se chama Oleiro, projeto que vai trabalhar com argilas, que vai fazer pratos, vão fazer caneca, vão fazer a panela de barro, vamos buscar com esses três tipos de argila que nós temos em Quaraí, alguma que sirva para fazer coisas do arco da velha. O que você imaginar com barro? De repente a gente vai fazer até o homem, porque Deus fez o homem do barro, né? Então é o seguinte, imagina o que a gente tem nesse nosso solo. Além da pedra, nós temos o barro, nós temos argila branca, temos argila marrom e temos argila preta. A gente propõe que se trabalhe o vime. Na minha casa tem parado os vimeiros que viveram a vida toda fazendo vime. Esses caras podem ensinar as pessoas da cidade a fazer alguma coisa em vime. Então, o que que a gente quer fazer? Queremos colocar 10 computadores à disposição da cidade, com assistência, com internet ligada o tempo necessário, e o computador abre 1.000 possibilidades no nosso tempo hoje, e isso a gente não pode deixar de fora. O que que nós temos mais? Nós temos a música, 10 violões e vamos ver se recuperamos a gaita. Eu tenho visto mais gente falar sobre isso por aí. E é muito bom, porque nós temos falado faz 2 anos que a gente está falando. Se tem mais gente querendo fazer isso, vamos se juntar a nós. São voluntários também, né? Então, assim, ó, vamos fa fazer essa gurizada aprender violão, vamos fazer essa gurizada recuperar a gaita que está meio esquecida. E se o velho quiser também, viu? Não é só guri, não. Qual é o outro projeto? São tantos que eu até me esqueço. Mas são muitas ideias que a gente tem. Então, uma biblioteca que funcione, nós temos livros maravilhosos. A gente quer buscar nesses livros conhecimento, a alegria de saber certas coisas, conhecer a verdade, aquela que nos liberta. Queremos também nos confundir a cabeça um pouco, sair um pouco daquilo que a gente está acostumado a ver. E isso é um livro. O livro, a gente vai ter muito livro lá, sim, senhor. Então, o que acontece? A gente vai comprar. E se não comprar, a gente vai buscar de uma maneira ou de outra, doações. Vamos montar uma biblioteca de luxo. Então, assim, a gente está convidando vocês para fazer uma casa, um centro de cultura. Uma casa de cultura. Uma casa que vai acontecer de tudo. Que vamos buscar teatro de Santa Maria. Vamos fazer acontecer o teatro aqui. Em Quaraí temos um grupo de teatro. Vamos apoiar esse grupo. A gente vai fazer o quê? Vamos recuperar os festivais também, que é uma ideia que eu já vi também outro candidato falar. Mas muito bom. A gente vai trabalhar junto. Isso também nós queremos. Porque eu sou participante de festivais. Eu não poderia esquecer o festival. O festival é aquilo que renova as músicas, revela novos talentos. Isso é muito bom. Então é o seguinte, Quaraí tem muita coisa. Então a gente quer convidar vocês para isso e muito mais. O que mais que nós temos? Nós temos o esporte lazer. Voluntários na política, o fim do abandono do lado de cada ponte. Porque, senhores, nós temos uma maravilha ali, vamos usar aquilo. Vamos trabalhar, vamos usar o dinheiro dos voluntários para melhorar aquele lugar também. Vamos fazer aquilo que no outro lado tem e aqui a gente está pedindo a horas. Então, voluntários, sabe o que é voluntários, senhores? Voluntários é aquele que chama mais voluntários para trabalhar. Vamos encher a Câmara de Vereadores de voluntários. E na próxima eleição vai ter mais voluntários também se candidatando. E vamos vê-los, porque eles têm no coração a mudança. Eles têm no coração aquilo que o povo pede. Eles têm no coração a alegria de fazer as coisas. Nós não queremos dinheiro, sabe por quê? Porque nós temos a fé de que não precisamos do dinheiro do político. Nós precisamos, assim, do voto de vocês. Votem voluntários na política, porque voluntários na política é alegria, senhores. E nós queremos dar essa alegria, queremos repartir essa alegria com vocês. Então, o que acontece? Olha, tem mais projetos aí, tem peluqueria, hortas comunitárias, a gente quer apoiar essas pessoas que queiram plantar juntos. Flores, temos várias coisas. O mel, vamos ver por que que nós não produzimos mais mel nessa cidade. É muito bom o mel. A gente tem o rio, a gente tem muito eucalipto, a gente tem muita gente querendo fazer as coisas. Só que é o seguinte, estamos abandonados, senhores, pelos políticos, estamos abandonados pelas nossas autoridades, temos pessoas aí que não sabem a nossa realidade, vem falar na nossa cidade sobre pessoas, mas que pessoas? As pessoas não estão fazendo. Vamos renovar para que, quem sabe, aqueles que vêm façam o que o povo está pedindo que faça. Vamos fazer o esporte lazer, vamos participar de várias maneiras. Numa primeira etapa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer ali na Casa da Ponte, o Centro da Cultura. Tudo vai ser direcionado para ali. Mas o que acontece? A gente tem um espaço bom lá. Vamos trabalhar aquele espaço. Vamos recuperar aquilo que é nosso. Aquela casa foi feita com dinheiro público. Então, quer dizer, pertence ao povo. Vamos botar aquela casa, deixa de ser a casa do Marquito, vai passar a ser uma casa de cultura, uma casa aberta às pessoas. Eu vou ter o meu cantinho lá, mas é só um cantinho, o resto é de vocês. Então, o que que nós queremos? O voto, não queremos o dinheiro. Estamos devolvendo o dinheiro ao povo, diminuindo o político, para que cresça o povo, senhores. Então, o que que nós queremos? O apoio de vocês, junte-se a nós. Voluntários da política é renovação, é fazer acontecer aquilo que não aconteceu ainda.